O meu auxiliar sempre ele, Tiaguinho da Evolução. Ele que sempre dá o maior show pirotécnico das aparelhas. Segundo! Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó.